quem tá as pampas, bota a mão pro alto, bate palma, faz barulho, que isso é duelo de MCs. Então, licença aqui, deixa eu tentar resumir. Tudo que acontece aqui não é só batalha de free. Duelo de MCs, conhecimento e cultura. Direto do elevado, eleva ideias, quem vence é a rua. Queria replay dessa cena, centro da cidade. Tensão na nova arena, Deus trampou com exclusividade. Onde tiver dois ou mais, mesmo sem mic da baile. Oculto depois disso, livre-arbítrio virou freestyle. Uma cesta qualquer com o céu estrelado. MCs, uma rima, roda de verso improvisado. Tão natural quanto ar, uma desculpa pra escrever, pois não tinha como não se inspirar. É gritaria, oh, é gente de toda cor. Quatro tipos de show, unidos por um amor. Hip hop é cultura, viva no centro. Viaduto Santa Teresa, sexta-feira eu tô dentro. Você mais 7 MCs, com uns 30 pra ouvir os freestyle. Na forma mais pura, tipo Beat Street ou White Style. O Grits de Wow era o prêmio pra quem se esforça. SBT me desculpe, mas sexta-feira a praça era nossa. Clássico na sexta, com essência da antiguidade. No espaço público, que vira palco. Que nada disso é de passagem ou por moda. Quatro elementos juntos, fortalecendo duelo de MCs. Berço do hip hop de raiz. Esse é o som que vem das ruas. Fazer revolução. Aquela emoção, aquele frio na barriga de estar no palco acompanhado dos Street Niggas. Com mic na mão, cenário extraordinário. Viaduto é minha casa, sexta vira santuário. 40 pessoas ou mais esperam sua reação. Você se pergunta o que pega e o porquê dessa sensação. Coração vai a mil, só quem é sabe o que viu. Emoção no clima quando a primeira rima saiu. Contrariando os que fingiram não escutar, bravas vozes decidiram anunciar a renovação. Nossa missão é manter a chama acesa, com a certeza da vitória a cada noite de celebração. Conhecimento no duelo, no amarelo e vou pra cima. Encaixo a rima certa, desconcerto e mudo o clima. Esse é o som das ruas da cidade, com capacidade pra dizer que essa é a minha liberdade. Rock party, feeling flow, top rock, freeze free. A cultura se agregou no duelo de MCs. Vem ali, onde os verdadeiros mantêm o stance. Ninguém nos vê. Se a vitória é nossa, então toca pra frente. Clássico na sexta, com essência da antiguidade. No espaço público, que vira palco. Que nada disso é de passagem ou por moda. Quatro elementos juntos, fortalecendo duelo de MCs. Berço do hip hop de raiz. Esse é o som que vem das ruas. Fazer revolução. Muitos desacreditaram, poucos se desempenharam para realizar um sonho que vários já sonharam. A atitude, o respeito, a resistência, o amor. Sexta-feira à noite é pro viaduto que eu vou. Aperta minha mão que tamo unido. Tenta me zoar que eu revido, moleque, até umas horas. Fala que é nós que eu te apoio. Tamo junto. Família de rua, muita cultura, isso é óbvio. Antes da porta abrir, eu já tava lá dentro, limpando o chão. Eu lembro bem de cada momento. No princípio eram sonhos, em poucos corações. Milagre, isso hoje alimenta multidões. Noite de sexta-feira, nosso encontro é sagrado. Um ideal defendido por quem é bem preparado. Atropelando empecilhos pra poder continuar. Muito mais que um evento, faz o meu mundo girar. A conspiração, a liga, os MCs, as batidas. Skate, sound system, as rodas, rimas, as vidas. Olhares, sorrisos, a lua, o horizonte belo. Da praça ao viaduto, bem-vindos ao duelo. Bota a mão pra cima e faz barulho. Na sexta, com essência da antiguidade. No espaço público, que vira palco. Que nada disso é de passagem ou por moda. Quatro elementos juntos, fortalecendo duelo de MCs. Berço do hip hop de raiz. Esse é o som que vem das ruas. Fazer revolução até o fim.